Posição foi sobre o modulado, eu copio o Gol 804, quem precisa? Gol 804 vai acelerar um pouquinho o motor 1 para dar partida do 2, ok? Na posição. Suficiente. Firma o tráfego, chamou o solo. Rio 5973. O Rio 5973 está autorizado, puxa e acionar, chama táxi. Gol, Rio 5973. Ok, iniciando o pushback, Rio 5973. Total 991, tá na minha escuta. Bom dia, total 991 se aproximando para a primeira porta. Total 991 ali mantém. Ali mantém. Total 991, a gente vai ter que fazer uma modificação na sua subida. Você está pronto para a cópia? Pronto, cópia. Então tá, o total 991, você vai após a decolagem, vai manter pro até 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva esquerda na radial 350 até 20 milhas, após a posição albo e após albo o fixo frote. Sim, então após decolagem mantém 2.000, 3 milhas, esquerda para voar na radial 350, após albo, após frote, total 991. Tá correto, total 9911, tem livre decolagem, pista 10, vento 050 graus, 49. Livre decolagem no zero, total 9911. Boa. Paulo, Salvador, tá 3153. Salvador, Gol no 804, tá pronto para o táxi, tem 172 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Campinas. Gol no 804, táxi à direita, via Indy Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1094. Indy Alfa, pronto, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1014, Gol no 804. 3517, prossiga. É o 3153, senhorita. Para a autorização Galeão, tem que possível? Está aceita a informação? Afirmativo, 3153. Galeão autorizado, 380. Decola da 10, direita, da Real Leda Bidev. Dev até November 857, seguro, upper Zulu 16. Controle 119.8, transponder 5520. É só confirmar a rota, senhorita, por favor? Afirmativo. Upper November 857, seguro, upper Zulu 16. Em contato, radar. Suba para o nível 310. Sessão 310, total 999. Israel Leda B10, 5520 no transponder. 3153, controle, opera em 19.8, chama, puxa e acionar. 398, chamada para o posto de estacionamento 3153. Táxi para o Rio 5973. Tem 4 horas de autonomia, 3 a bordo, alterna Salvador. Rio 5973, táxi autorizado, Gillette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10, 14. Ok, autorizado táxi para única pista 10, Rio 5973. Pushback e acionamento. Mike, Tango, Gillette, minuto 4. Pronto, cópia. Confirma o tráfego, chamou solo, puxa e acionar. Solo 5514, para pushback e acionamento. 5514, autorizado, chama táxi. Vá para o táxi, 5514. Mike, Tango, Gillette, autorizado, Teresina, 280, direto, coluna zero, esquerda, rumo, alvo. Controle 119, décima 8, transponder 5522. Autorizado Teresina 280, pista 10, após a decolagem esquerda, homo, alvo, após direto, controle 119.8, transponder 5522, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, chama para posicionar. Camarada. Paulo, 1903, 1 para 1, 5 no portão 03, autorizado, chama ataque. Paulo, 3597, está pronto para posicionamento 07. 3597, autorizado, chama ataque. 1804, cruza 1700 para 360, subida da EL. Gol 804, controle, meu cordial, contato radar. Bom dia, gol no 804. Controle autoriza a proat da Elda presente? Livre. Solo trip 5504 está pronto para o táxi. O POB 56, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Trip 5514, táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre, 11895, altímetro 1-0 no 4. Sim, a gente vai iniciar táxi Juliette Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre, 118, 5514. Bom dia, o Rio 5973. Sim, está mostrando uma atitude no meu pé. Grau de 49. E decora, lá você. Minha altitude é 1 no meu pé? Esse 507, mantém escuta. Pronto, táxi, até na cabina. 3 horas e 52 de autonomia, 181 na borda. Sogonomia 05, corrigindo, foi até 3597 no táxi? Afirmo. Táxi, só um minutinho. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 10 no 4. Iniciando, ponto de espera 108953557. Índia November Alpha, sobrevoa em Valença e Serra November Juliette Delta. Tá, e inicialmente vai ser Feira de Santana, então vai sair na radial 350. 2.500 pés autorizados, decola no 7, direita. Via litoral. Recito no meu peso no corredor Axeta, liberação do controle, controle 119, decimal 8, transponder 5476. Salve 8, obrigado, até a volta do Rio, 5973. 2545, total 9911, bom dia. Boa. Gol 1804, chame Recife, 13325. 13325, gol 804. 500 pés de altitude, decola da 17, curva direita, restrito no meu pés no corredor Axé, até a liberação do controle. Após a coordenal sobrevoo sobre Feira de Santana e Valença. O controle está operando em 119 decimal 8, transponder corrigindo 0117. Controle Salvador, bom dia, é o Rio 5973. Rio 5973 ao controle, está em contato, radar. 7, Rio 5973. 9, está no 44 com 02 a bordo. 1605 para o táxi. Meia borda alterna Campinas, 3 horas e 28 minutos. Campinas, 13h30, confirme o PLB? 166. 166. Colômbia 05, táxi autorizado à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre. 11895, altímetro 10014. Índia Alfa, 2045, 10014, 166. Gestionar chama para início táxi, Índia November Alpha. TIP 5514, decola 1-5, chame controle 198, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TRIP 5514. 5514, este é o controle Salvador, contato radar, após 2000, direto Aracaju. Após 2000, direto Aracaju, 5514. E o 5973. Só escuta, senhor, 5973. Fizemos uma coordenação junto a Recife, fiz encurtar sua trajetória na área de responsabilidade desse controle. Com a benevolência de Recife, o mesmo nos autorizou, transmitiu o voo direto para o Romeu Fox 08 para o Rio 5973. Confirme. 0118, está autorizado. Autorizado, apresente Romeo Fox, 018 Rio 5973. São 3517, livre decolagem pista 10, vento 060 graus 5 nós. Chamada ataque 3153. Fica ali, mantém. Ali, mantém o mesmo. Confirme o pátio. Afirmativo, fala na transmissão do CK, fica no sistema, tá melhor. Localidade, o Quilta Lima? Caso nível 060 também? 080, Sierra Novembro, Zulu, Whisky? Qual é a real geral ideal de saída? 245 por 035, após cancela, 1000 no meu pés, é isso? Gente, autorizado, então Sierra Novembro, Zulu, Whisky, 080, decola da 17, curva à direita na saída Coral. Controle 119, decimal 8, transponder 5521, aqui o Sierra Lima. Serra Lima, POB. Não, não copia, a situação está muito ruim, que o Serra Lima, POB. 08, acionamento táxi, chama a torre, 11895. Decola praticamente na proa. Trip 5345, informação hotel, está pronto para cópia? Afirmo. 5345, autorizado Ilhéus 280, decola no zero direita, da El Leda, controle 119, decimal 8, transponder 5533. 280, decola da 10, curva direita, da El Leda, 1198, 5533. 5345, chama pra puxa estacionar. Chamarei. Direcionar-se de táxi, Sierra Lima. Rio 5973, chame Recife, 12545. Recife, 12545, senhor. Obrigado, bom trabalho. 5973. O gol 1897 para pushback estacionamento, posição 10. 1897 autorizado, chama ataque. Autorizado, puxa estacionar o gol 1897. No 605, decola os 21, chame controle 198, bom voo. 198, chamarei, grato. controle, o voo 1605 na sua escuta. 05 ao controle, contato radar. Para Arapuxa e acionamento Mike Tango Juliette, terminal de cargas. Mike Tango Juliette, autorizado, chama táxi. Chamará. Para o táxi do 3153, 144 é o POB, 325 autonomia, alterna Guarulhos. Está 3153, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 1094. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 3895 com a torre, 10094 no ajuste, 3153. Ao alinhar, decolagem livre, Índia no geral. Livre decolagem, de November Alpha. Livre decolagem, na 35, de November Alpha. Salvador, o gol 1897, pronto para o táxi, 195 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. 1897, autorizado, via Juliette Alpha, ponto de espera 110, chama a torre, 11895, altimetro 904. Via Juliette Alfa, torre 118, decimal 95, gol 1897. Tantras 517, chame Recife, a frequência 13325. 13325, graças, bom dia. Boa. Controle 198, bom voo. Chamada controle, Índia November Alpha. Ciente 198, Índia November Alpha. Quinta dos Lázaros, livre, Mike e Juliette Romeu. Romeu 05. Chega. Fizemos uma coordenação junto ao magnânimo e melhor centro de controle do Nordeste para que o 605 abandone a saída e voe direto para Bridge, informe se tem condições. Partiu, vamos para a Bridge, ciente, grato. Controle Salvador, India November Alpha, decolou da 35. India November Alpha, consiga em condições visuais, vai subir até 2.500? Afirmativo, 2.500, India November Alpha. Positivo, meu cordial, suba para 2.500 e prossiga no seu voo evitando a base naval de Aratu. Gente, evitando base naval de Aratu, India November Alpha. Muito bom dia, 3153 da TAM, está no ponto de espera da Nozara, agora que estamos de prato. 3153, Aline decola piscina 0, vento 060 graus, 619. Aline, fia da Nozara, 3153. O 1605, chame Recife, 13325. 3325, um bom ano, grato. Boa. Sei. Após o TAM, a linha mantém o gol 1897. Salvador, bom dia, gol 970, gente do hotel, 270 para o... Gol 970, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1014, em descida para 5.000 pés. Vamos partir direto para Itape, após Itape Duna para o ILS. Gol 9070. 1014 ajuste para 5.000, prossegue para ITAP após ITAP Duna, gol 907. E de novo a Barofa, qual é a pro agora? Meu Índia November Alpha, controle. Índia November Alpha, prossiga. Qual é a proa magnética? Táxi até Papá, chama na Papá. Sim, iniciando, chamada na Papá para mim. 035. A proa é a 035. Entendo. Com 4 a bordo, 3 horas e 40 minutos, meu terreno Belém. Mais um Juliette, capitalizado via Juliette Alfa, ponto 0910, chama torre, 1895, admitindo 0 no par. 1014, Juliette Alfa, ponto 0-118-95, Mike tem Juliette. Tira Serra Lima para ingresso na pista. Lima tem. A Lima tem, isso é a Lima. Então 3153, decola ao 30, chame controle 198, bom voo. TAM 3153, câmbio, este é o controle Salvador, meu cordial. Gire à direita e voe para Leda subindo. Direita, Leda e subindo, TAM 3153. Positivo, contato radar, está passando agora 2200, TAM 3153. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, tem que ir lá de próximo, posso parar no zero pronto.